1168, sua dedicação autorizada a chegar a Mares, desça para nível de voo 050. 894, solo 04, direita 121, decimal 9, correção 211, senhor. Direita 211, 394. Reporta rotatória. Luiz. Renan 895. Qual é o final da 17, Gris? Tá ok, eu tô com a aeronave transporte em termo aí, a sua retaguarda. Dependendo da posição da aeronave, eu vou tirar o seu tráfego da aproximação para fazer uma curva e liberar a passagem, ok? Mas inicialmente possível para final da 17, reporte. Capatango Eco de Luma Vember, chame a torre 98 decimal 95. Timativo, inicia a curva à esquerda para retornar para a rotatória inicialmente, mantenha-se a 1000 pés e se afaste da final do ano 7. Então agora na transporte enfermo, está aí a cerca de 7 milhas aproximando-se da sua direita, vou dar prioridade a ela para o pouso. Primativos, o avião autorizado para a final da 17, pode manter a presente para o até a final, e forma o tráfego do Bravo Luiz, que está em torno de 1000 pés ali próximo à rotatória, está à sua esquerda, posição 11 horas, 4 milhas, mantendo-se visual. Primativos, se mantiver essa ponta até a final, vai evitar o tráfego, aqui chama na final, está checado. Está autorizado já reinterceptar final do 17, reporte uísque. Romeo Oscar Mike Tango, radar contact terminated, 65 miles northeast of Salvador VOR, maintain flight level 070, call Aracaju 1203. Final do 17, já para o pouso baixar gravado. 7 de novembro, livre pouso, vento 100 graus, 109. Livre pouso, vento 109. 3 mil pés, sem restrições, altímetro na 090. Livre pouso, né? Gente, aguarde a autorização para o toque remetido. Segundo novembro, Venezuela, Zulu 2, compatível. Autorizado direito a estacionar a frequência livre. Para 2 mil pés, altímetro 090, está livre LS, reporta estabilizado. Para 2 mil, reportando estabilizado, 968. Autorizado, toque remetido, evento 100 graus, 109. Toque arremete aos 15, autorizado esquerda, Fernando Vento, reporte para gravar, Zisca. Sente autorizado, né, material 71? Ali, material 71. Fundo de decolagem, 120 graus, 10 mais. Livre de decolagem, 971. Base, repartir na uísque. Zero 083, boa noite. Clear e bom for arrival. Descent to 4,000 feet. Chicken 81010. Estabilizado em LS, gol 1168. Gol 1168, essa é minha torre 98, decimal 95. 295, boa noite. Boa. 208, obrigado, 971, boa noite. Torre Salvador, de gol 1168. Boa noite, passa 1500 pés na subida. Gol 1971, boa noite. Está sob contato de radar, ficou para o nível 360, Veleda. Quem subiu no 360, pro Edileiro autorizado, gol 971. Comum número 8, cheque 3 autorizado, pouso, pista 10, vento 1100 graus, 129. Livre de pouso na 1068. Bravo que Luiz, que toque arremete aos 19, e mantém a proa até o litoral, aguardando para curvar, para retorno até o vento. pode ingressar na perna do vento, ok? Perna do vento e aguardar para o cruzamento do campo. Só os 2-1 na direita, 1-2-1, um, desceu a 1 no solo. 2-1, 1 no solo, 1-1. Cristian para a base. Lado é poste não. Se autorizar o toque arremetido na 1-7, vento 1-2-0 graus, 1-0-9. Dona 971, chame Recife no 251, alterna 1-3325. 1-2-5-1-3-3-2-5, 971, obrigado, boa noite. Boa. Ativo, perna do vento, reporte para girar a base. Aero Europa 083, after pillow position, descent to 2,000 feet, altimeter 011, clear final approach, elastic hay procedure, runway 10, call established. Runway 10, Aero Europa 0. Ele toca remetida, vento 100 graus, 12 Renan Vich. Então, toca remete, curva direita, corredor axé, chama novamente controle 19, decimal, correção 120, decimal 8. Boa noite, Corredor Axé, reporte Farol da Barra. Centro 242, autorizado chegada a manda, descer para o nível 050 e QNH1 no 091. Quatro dois, vou em Tóquio. Establish localizer 10 Apatido 83. 083, complete approach, tower 11895. 1895, obrigado, boa noite. Boa. Salvador, bom dia, boa noite. Aeropatido 83 is with you. 9 miles on finals, runway 10. Continue approach, report outer mark, landing gear down, allocate QNH 1011. Roger, 1011, we'll call you on the outer mark inbound with the gear down and locked, Europa 083. Inbound, gear down and locked, Europa 083. American 083, clear to land runway 10, wind 100 degrees, 12 knots. Confirm Europa 083, your transmission has been cut out. 083, you are clear to land runway 10, wind 110 degrees, 10 knots. Okay, go on runway 10, Europa 083. Zero 083 on the ground at 37, lift to the right and call 121.1. Turn right and 119, confirm. Okay, 121.1. 121.1, correct. 242, tem condições de varredura, interceptar e completar o LS? Está autorizado descida para 2.000 pés, QNH1 no 01, reporta estabilizado, 4242. Again? Confirme, o senhor vai regressar pelos corredores? Ciente, então, reporte Paripe, retornando ao Interlagos, Bravo Whisky. Dois, autorizado chegada a mar e desça para o nível 050, altímetro na 091. Azul 4242. Azul 4242, completa a aproximação, chame a torre na 895. 895, boa, 4242. Boa. Autorizado, chamou o táxi. Pode esperar, tá 3287. Seja 007 ali decola direto? Afirmo. Tá autorizado, ali aí decolar, vento 100 graus, 12 nós. Além decola, tá 13 nós. Salvador, sul 4242. 4242, continua a aproximação, vai atualização de pouso. Quatro dois, livre pouso, 100 graus, 129. Livre pouso, 1042, 42 azul. Três, 197, decola aos 4000, controle 120, decimal 8. 1208, controle, uma boa noite, bom final de semana. Repórter da televisão com campo, Bravo de Luiz. Boa noite, TAN-3, 197, decolou na sua escuta. TAN-3, 197, boa noite, contato radar, suba para o nível 360, voe Leda. Ok, direto Leda, subindo para o 360, TAN-3, 197. Autorizado. TAN-3662, desce para 3000 pais sem restrições. QNH 10 no 11. Quatro dois, quatro dois, sola os 47, direita, 121, no decimal 1. 21, não. 24. Diz que confirme tá visual com campo. Visual algum campo? Tráfico em esquina minha torre, Renan 895. Diz que não modulo na frequência do controle. Minha torre no 895 ainda modula na frequência do controle. Gente. Rocha na final do 17, Wish. Controle autoriza a bridge pro 3197? Firme. Autoriza a prod bridge? Sabe Recife, 1251 na alterna no 3325, tá 3197. 1251 no 3325? Afirmativo, 1-3325 é secundária. Ok, copiado. Boa noite. Boa. Vai tocar e meter o pouso. Deixa eu autorizar, toca remetida, vento 1 no 00 graus, 10 mais. Tá livre o táxi pro P06? Livre táxi, chame para ingresso na 17. Interceptando ILS, o 3662. 3662, completa aproximação, chame a torre na 895. 7295, obrigado. Salvador, boa noite, o TAS 3662. Tá no ILS, baixo travado. Paciente 3662, partindo da aproximação, aguarda a transição em pouso. Que Luiz que toca remete ao 55, tem condição de curvar a esquerda para cruzamento imediato do campo? Siga até o litoral, depois curva inicialmente à direita, ok? No sentido de falar que tá pô, aguardando para cruzar a final da 0. Então o Serra está autorizado, é porte alinhado na 17. Vai curvar à direita e ultrapassar a final da 10 após o pouso da aeronave e chama para gerar base no 6. Dois na final. Felipe Pouso 62, vento 100 graus, 109. Vente 3662. Crescente, chama para girar a base. PM62, solo 59, direita, 121, décima 1 no solo. Qual a frequência? 219? Não, 21, décima 1. 21, obrigado. Livre decolagem, Tango Serra, vento 100 graus, 10 mais. Sente a parte final aí, esquerda. Bravo, Kilo Whisky, o vento 100 graus, 12 nós, está livre pouso, visto no 7. Então, Sierra decola 01, chama o controle 119, decimal, correção, 120, decimal 8. 208, Bravo, tá no Sierra. Oi, Salvador, boa noite, boa noite. Utilizado ali, AMT 763. AMT. Sim. Papa Romeu, Bravo, Tango Sierra, saída Puca. Bravo, Tango Sierra, contato radar, para o nível 210 sem restrições, saída Puca. 210 sem restrições, saída Puca, Bravo, Tango Sierra. Luiz, que seu solo aos 02, autorizar táxi retorno até o Pátio 4, estacionar a frequência dele.